Isso! Mais uma vez a gente dividindo essa grande aparelhagem, na verdade, a gente dividia lá o Super Pop Live. E hoje a gente recebeu esse convite maravilhoso. Está aqui. E te desejar também as boas-vindas aí no Popson, o Águia da Amazônia. Aparelhagem que está conquistando cada vez mais o gostinho, o coração da família pop. Estamos juntos, hein, maestro? Firme e forte, showman! Então bora lá curtir, garoto! DJ Ellison. Everybody get your hands up, everybody get your hands up, everybody get your hands up, everybody get your hands up, everybody get your hands up, everybody get your hands up, everybody get your hands up, everybody get your hands up, everybody get your hands up, Cidade Nova, estamos juntos, eu e você, vocês e eu, a partir de agora. Bora, bora, bora, joga a música pra cima, quem é do Paysandu aí, bota o bracinho pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, e quem é do Clube do Remo, bate na palma da mão, torcida do Leão, torcida do Leão, torcida do Leão, e quem é do Pop, joga pra cima, que o bagulho vai começar! Hoje eu vou dar vai, vai, vai. A picada, picada, picada, picada, hoje eu vou dar a picada, picada, picada, picada, picada, Pop Live é pressão, é pressão, é pressão, Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Avisa que eu cheguei! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Chega, chega, chega, chega, chega, chega. E o bagulho do Águia! O bagulho do Águia! O bagulho do Águia! O bagulho do Águia! O bagulho do Águia! O bagulho do Águia! O bagulho do Águia! O bagulho do Águia! O bagulho do Águia! O bagulho do Águia! Seja! Mas aí vocês pegam pesado pra caramba, né, velho? Bora fazer o seguinte, bora botar a mãozinha pra cima e manda esse pop pra cá agora. Bora ver assim, ó, manda esse pop pra cá, vai, vai, manda esse pop pra cá. Quero ver vocês! Então toma! Põe a mãozinha pra cima e grita. Começou tudo de novo, hein? Vocês, vocês, vocês! E agora? Parceiro, velho. Cadê o nosso verê? E o considerado? Tamo junto, maninho. O que me fez chorar? chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, tel, tel, tel, tel, tel. Mas primeiro tem que apontar pra ela, tem que apontar pra ela. Quem conhece uma bandida aí? Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece? Agora fala no ouvido dela, já já. Fala, fala, fala. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Vem, vem, vem. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem novinha, vem novinha, vem novinha. Vem novinha! Novinha, eu quero te ver contente. Não. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Dale, DJ Edson! Me deu uma vontade. Fala, meu parceiro Naldo Bazuca! Tamo junto, garoto! Ele e o Pipos! Toda a nossa galera aí! Alô, Quiabo! Pra cima, garoto! E o grande amigo maluco, os lanches já tá no circuito! Olha o Nero! DJ Mel e DJ Lucas! Meu parceiro Bola, GDK também! Esse não falha de jeito nenhum! Bora pra cima, papai! Passa aqui com a gente, ao lado do seu grande amor, minha grande amiga Neide. É muitos anos de love, meu irmão, aí, pode crer. Aliás, é de pop, né? Parceiro Casumar, aquele abraço pra ti também. Nossa família pop lá no Guarumã, a cara! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé. Aí, Renan Céu, abraço pra você junto com o Juninho, toda a equipe aí, viu, meu irmão? Feriado, e quem é que vai acordar depois do meio-dia? Joga o bracinho pra cima, porque tá todo mundo assim no clima hoje, ó. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar, me segurar, me segurar, me segurar. Joga a mão.

automaticamente. Quando ela escuta o live tocar, ela fica maluca. E agora? Bota a mão no joelho e vai tremendo nessa bunda. Bunda. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. É verdade, verdade. Esse é o bonde do Teitei, essa novinha. Rodrigo Rabugento! Ela faz o. Parigrê, maninho, sempre fazendo S com a gente, Parigrê, Rodrigo! Tamo junto, papai! Até depois do fim, assim! Chega! Chega! Cheguei! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane. Júlio Coelho, Cássio! Domingo Gabriel e o Jefferson! Estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Já sobrevivenciando Red Bull. Aqui pro meu parceiro maluco, lá do Maluco Slush. Cheguei quebrando. E gelo, Genico, Genico. Paga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira. Pra despertar inveja lei, eu tenho dom. Joga a mão pra cima, e joga a mão pra cima, e joga a mão pra cima. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão pro Altaê, quem tá solteiro. Bora, maninho, bora, maninho. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir. Vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Bora tomar todas! Cheio de aniversariado. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Tu tem moral, vim aqui na favela. Pra cento, pra cento, pra cento, pra cento, pra cento. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui. Mandela, fui. Partiu lá onde é o Mandela. Fui. Partiu lá onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui. Partiu lá onde é o Mandela. Fui. Partiu lá onde. E aí, Samizinho? Fui. Partiu lá onde é o Mandela. Bora, boas, garoto! Partiu lá onde é o Mandela. Quer ser rabetão, apaixonadão, dão, dão, dão nesse bundão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Fala, Neide, suidado, meu irmão, você, o Jonas Taxista, aqui marcando o Brasil com a gente, do Estoiteira! Vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar. Quero saber de vocês aí. Quem é que não deve nada pra ninguém? Quem é que não deve nada pra ninguém? Bota o bracinho pra cima. Bota o bracinho pra cima. por algum motivo, quem é que é feliz aí? Quem é que tá feliz por algum motivo? Joga o bracinho pra cima, porque felicidade, ela não custa nada, não. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha. Parecia, virgulino, que perigo. Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você. E a nossa japinha tá aí também. Meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. E quem é do Rio e do Paysandu, joga pra cima, vai! Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. Júnior Dali Nave! Ao lado do seu grande amor. O que eu te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima. Bora explodir tudo. É bacana quando a gente bota é fogo. Fogo, fogo, fogo, fogo. Soy el fuego que... Alisson, o que é aquela música assim que a gente quando toca, a galera faz assim, e doida, caralho, e doida, caralho, e doida, caralho, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida, fala Marcinho de Marituba, dancing in the desert, blowing up the sunshine. É a invasão da família pop, meu brother. Valeu, meu amigo Mosquito Coelho, o Jajá, o Kiki, o Pocotó e o Louro. É a nossa super fiel âncora. É, pode crer. Segura aquele gelo, Alisson. Perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando. Toma cachaça pra ela. Tinha perdeu o juízo. Toma cachaça pra ela, vai! Quando uísque, cerveja, sinox. Sai beijando de doce. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Bora, bola. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida. Abastece! Abastece, abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce. Que ela desce. Que ela desce. Olha o swing! A Santinha perdeu o juízo. mão. Alô, espanta. Quando bebe. Tamo junto, mani. Olha o Diego ali, papai, espocando mal de tudo. E o seu grande amor. Quando bebe, ele é. Fala, Josimar. Josimar, vai. Com a garrafa de violino, papai. Com a garrafa de tequila assadinha. Tá faltando cerveja, balde de cerveja aqui pro mal do Bazu. Com a garrafa de uísque assadinha. Com a garrafa de tequila assadinha. Já acabou a bebida assadinha. Abastece! Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce. Que ela desce. Swingando, swingando, swingando, swingando, swingando. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Por que que vai dar PT, meu brother? Por quê? Por quê? A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Agora, senta com o popô. Senta com o popô. Vai, então vai, joga. Vai, então vai. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Vai, mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Joga o popô na piroca. Necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Me entra no meu ritmo, sente o magnetismo, meu jogo de sedução. Vai ser o jeito de eu mandar um DJ com microfone e dar de móvel pro palco. Aliás, pro camarote. Pra galera que abraça também. Bora, Pibos, pega a unidade móvel, amor. Não tem igual. A gente tem um. Do jeito que ele tá, meu irmão. Muito chope. Não sai nada. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Miel, familia Sacode. O Laércio da Arena Champions League. Aqui com a gente, alô Vesgo. Felipe Farias, a Carol comemorando o aniversário da cara. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Eu vou. Bazuco Bimbos e o meu parceiro Quiabo, eles estão na chega ao lado do Fábio, que se passa, né? Eles estão querendo 6 baldes de cerveja aqui do lado esquerdo do nosso Águia da Amazônia. Meu amigo Manelzinho do Pop, tá aqui com a gente. Super abraço e tá no camarote, Juninho Amada. Você é meu irmão. Você é meu, não tem pra ninguém. Você é aquele pressão. O Renan Céu, galera que a gente puxou do Búfalo, junto com o DJ Davidson, não tem pra ninguém. Eu falo mesmo, não tô nem vendo. Tá aqui com a gente. Fala detonando o showman! Esse não tem papa na língua, né, rapaz? Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Ritmo! Bagulho é louco pra todas as mulheres. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada, ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha e não para. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, bundinha e não para. Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. A mulherada dá valor, dá valor. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, afronta, é guerra. roxa, roxa, roxa, roxa, roxa pro pop dela. Vai, porra. Afronta, é guerra. Afronta, é guerra. Vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk. A roxa, roxa, roxa, roxa, roxa pro pop dela. Roxa pro pop dela, roxa pro pop dela. Então manda pra ela, sai. Vai, pega, pega. É guerra, pega, pega. Afronta, pega, pega. É guerra, pega, pega. Afronta, todo mundo. Vai chomer, e vai chomer, e vai chomer, e vai chomer. Vai, vai. A gatilha Kézia tá aqui com a gente no camarote, chomer. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando. Jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa uivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que canta as três de uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que canto. Tô tentando, tô quicando. Massinha de Marituba! Vem! Jogando a bunda, tentando, tô quicando. A mulherada vai no chão, o mosquito dá valor, o Jajá também. E o DJ Ellis vai tocando, bora playboy! O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou. Bora Hugo! Forte muito sábio, o uísque com uma boxe e um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra vai, você tá porra vai caralho, senta porra vai. Você tá porra vai caralho, senta porra vai. Você tá porra vai caralho, senta porra vai. Você tá porra vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Real da Playboy. Pega a unidade móvel, pega a unidade móvel. Tem novidade pra galera agora em novembro, hein? Sabe, sabe, coisa boa. Uma proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe e um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada pra cima pra baixo. Senta porra, vai. Você tá porra, vai caralho. Senta porra, vai. Você tá porra, vai caralho. Senta porra, vai. Você tá porra, vai caralho. Senta porra, vai. Você tá porra, vai. Ô bicho, o nosso amigo Dana Gelo Pop, o Marquinho tá aqui com a gente, um abraço pra vocês. Eita, garoto, olha o maluco lá, tá fim de beber hoje, tá fim de beber. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra vai, o senta porra vai caralho. Senta porra vai, o senta porra vai. Traz aqui sua unidade móvel. Senta porra, Jadson. Senta porra vai, o senta porra vai caralho. Senta porra vai, vai. O senta porra vai caralho. Senta porra vai, o senta porra vai caralho. Deixa eu preparar o batidão. Patrick, meu parceiro Patrick, promoções e eventos aqui na Cidade Nova em Ananindeua, realmente traz novidades. O primeiro, eu quero que você fale a novidade. Em novembro, tá chegando 2017, o Festival do Treme. Conta pra gente como é que vai ser, Patrick! Alô, J. Ellison, em primeiro lugar, quero agradecer a você e a família Pop por atender o pedido pra estar aqui conosco nessa véspera de feriado, junto com o Pop Som. Águia da Amazônia. E dia 19 de novembro, repetindo, Ellison, o sucesso que foi em 2016, lá no estacionamento do ginásio Abacatão. 19 de novembro, confirmado, o Festival do Treme. E quem vai estar lá, Ellison? É o Pop Live! Paga ingresso, não? Claro que não, claro que não. Entrada liberada pra galera. Agora conta aí que os uísques já estão terminando, né, galera que tiver afim? Tem apenas 4 garrafas de Old Par. E quem tiver afim, promoção 199, é só correr lá no bar. Vai, DJ Ellison! Bora pra cima, então! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, Patrick, vamos até que horas, Patrick? Amor. É cinco? Tô contigo. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Primo Ivo também tá aqui com a gente aos 45, hein, primo? É doido, é? Você ao lado do seu grande amor, que no pop é... Jorginho, tamo junto, a família S.A. do pop, velha guarda, pode grana, meu irmão. Valeu, e a volta. Assim dá demais, dá demais. E aí? Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Você principais, hein, Marcinho? E Alisson! Dá o nosso parceiro! O parceiro Donadinho Pop, o Marquinho tá aqui com a gente. Um abraço, meu irmão! Alô, Naldo Bazu! Lourinho do Coqueiro de volta também, Mega White, o Jordão! Dele! E quem já chorou pelo grande amor? Pessoas que têm duas paixões, eu conheço. Cadê ele? Se esconder, né? Quantas? Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outra é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Nossa amiga Rebeca Oliveira, da equipe Grau, Marlon do Grau, equipe Grau, comandando! Olha, mano, se possível, garçom aqui, trazer 4 baldes de cerveja pra nossa equipe super até urgente, papai. Eu ainda sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Ninguém. Olha, Patrick, produzir um garçom pra cá, especialmente pra cá. A galera quer pacote, né, balde não? Pode trazer o pacote aí que tá na mão. Falei que eu vim, né, gringo? É administração total aqui no Café Dali. E as fronteiras, hein, Maninho? Não existe fronteira. Pra quê? Pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Só Deus, só Deus. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar. Premiado Top Marketing do Brasil. Como foi? Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Desse tempo aí, né, Hugo? Parecia um sonho. Só acho que machuca de verdade. Quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Oh, meu Deus! Meu Deus, por quê? Ela partiu sem razão. Que distância é essa? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Gilcinho! O Gilcinho do Pato! Não é normal me apaixonar assim. Pega essa manga aí, Rodrigo! Que o amor encontrei. Fala pra mim! Vou te falar. Alisson! Manda, pai! O nosso maluco lanche, o cara que cuida da dieta balanceada do DJ Jaros, viu? Tá aqui com a gente, só de boa! Vou com você, me tira de casa. abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, prende. Meu maninho Beat na esquina. Alô, Beat! É. Tamo junto, garoto! Me achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz mais outra. DJ Junior André, cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. O nosso Marlo Grau. Tá todo mundo aí, shake, faz o S. Hale, hale, shake, hale, shake, faz o S. Hale, hale, shake, hale, shake, faz o S. Hale, hale, shake, hale, shake, faz o S. Bora, Lourinho Playboy, também tá com a gente. Pode crer, Lourinho Playboy. Aquele abraço pra você, o Juninho Lourinho. Despintado, acho que é isso, a família sem coração. Aquele abraço do DJ Alisson, garoto, Alisson, garoto. Pra cima, cima, bora, bora. Camarote, a Karen Garcia, Nasa Lopes, Natália Lopes e a Carla Costa, garoto! Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. E a Rebeca Oliveira, da equipe Grau, junto com a Isa Silva, da equipe Grau, as irmãs do pop, meu irmão. fazendo isso sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Relembra, relembra. Tocando o show do Bob. Sabe por que eu voltei? Por quê? Por quê? Não tinha como. Aí o Bola se rasga todo. Viver na solidão sem você. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Vai ser pra sempre. Bunda batendo no chão, desce a bunda batendo, chão, desce a bunda batendo, chão, chão, bola chão, chão, chão, Angélica! Conta mais hoje. Joga a mão, joga a mão. Pressão, papai. Pressão, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Rock! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Que 10, né? Bota no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. O Júnior da Linave já falou que no 12 é lá, aqui é no 14, Veloso, Veloso. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Pimpos de séries, não é no 14, nem no 12, nem no 16. A onda é assim, ó. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. chupitel. É chupitel. É chupitel. É chupitel. É chupitel. É chupitel. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer. É por isso que o pop é o pop. Pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Bora, LG! Se teu hobby é sentar, vou te criticar, tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, o rolê valer, então senta bem, senta bem. Olá, então sarra, então sarra, a bunda no chão. Pra você eu faço assim, faço assim, vai. Pra você eu faço assim, faço assim. Olha só, olha só, olha só, atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Bora, Tiaguinho do Explosão, Tiaguinho do Explosão, Tiaguinho do Explosão. Vem, vem, vem, vem no centro, vem no centro. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Demais. Não pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai. Na potranca do bumbum, ela balança e o orixá. O Betinho e também o Fernando dos Brisados, é muita brisa. Mas de malandra ela vai se apaixonar. Ah, ah, ah. Potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Cia Nasa Lopes. Ei, menino. Naldo Bazuca tá apaixonado. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. É assim, o Jorginho, esse é o Jorginho. E da família Cia do Pop. Sempre, sempre, Jorginho. Agora. Todo mundo, pra gente curtir uma super festa aí no Ponte da Saudade Nuna. O nosso Pop Show vai estar por lá. E assim estendeu o convite a você pra estar com a gente hoje, formando junto com o DJ Jaderson, o DJ Fábio, o Maestro Davidson. Hoje lá no Ponte do Una, meu irmão. Hoje é Ponte do Una e o bagulho vai ser doido. Como é que é, Jumê? Como é que é? Desse jeito, brother. Pop Show arrebentando, hein? É o Águia da Amazônia. Canta, Vivi. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal. E se não deu certo? Manda vazar, manda, manda. Vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Tá com suas roupas e o que quiser. Porque não vai doer. Boa, vai tá por cima. Sou melhor que você. O H